Assim, ó, de copão na mão, olhar de bandido, mente criminosa, postura de chefe. Tomando um de par, destilando um red de copão na mão, olhar de bandido, mente criminosa, postura de chefe. Tomando um de par, destilando um red. O lança nós derrama na latinha de Red Bull. Automaticamente, ela joga o André Cedeiros. O mural de Ibicoara. Ela joga o bumbum. Ela joga o bumbum. Ela joga o bumbum. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O bumbum, o bumbum, o bumbum, eu tô mandando, eu tô mandando. Postura de chefe, tomando um de par. Estilando o red de copo na mão, olha de bandido, mente criminosa. Postura de chefe, tomando um de par. Estilando o red, o lança nós derrama na latinha de Red Bull. Automaticamente, ela joga o bumbum. Ela joga o bumbum. Vou chamar com a música dele, vou. Arrasta pra cima em câmera lenta e prende essa bunda, vai voz dessa venda. Arrasta pra cima, joga a bundinha. Arrasta pra cima, empina a bundinha, mãe. Empina a bundinha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Arrasta pra cima em câmera lenta e prende essa bunda, gostosa e foguenta. Arrasta pra cima, joga a bundinha, vai. Arrasta pra cima.